Então, estou aqui com o Samuel, do Coletivo de Teatro da Margem, certo? Isso, Coletivo Teatro da Margem. Tá, então, estou aqui com o Samuel, do Coletivo Teatro da Margem. Isso. E estamos aqui em Uberaba, né? É a segunda vez que o Samuel vem com o pessoal do grupo para apresentar em Uberaba, né? É, Faz não alguns é meses. a quarta A vez que a quarta gente vem. vez, a segunda vez que eu vejo. É. Que massa! Né? Então são vizinhos nossos que estudam na UFO, né? Estudam artes cênicas lá. E o coletivo já está há bastante tempo aí trabalhando, né, Samuel? E aí, então, eles acabaram de apresentar aqui a Saga do Sertão da Farinha Podre, né? Eu acho que é a primeira apresentação, É, foi a né? estreia aqui. E como, então, já que a gente está falando disso, como que foi para vocês a expectativa da estreia? Se era isso mesmo que vocês estavam planejando? É, quando a gente vai estrear um espetáculo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente ensaia, ensaia, ensaia, primeiro dentro da sala, agora ensaiando na rua, que aí já é outro padrão, né, de percepção, que a gente não está acostumado, que é o primeiro espetáculo de rua nosso. E aí quando você vai para uma outra cidade, que não é a sua cidade, você não sabe como que é o público, você não sabe nem como o público vai reagir ao espetáculo, porque aí vai ser a primeira vez. A gente fica naquela expectativa, né? Aí chegando aqui, eu vi a praça, vi que durante o dia não tinha muita movimentação. Eu fiquei pensando, nossa, será que não vai ter público, né? Será que não vai ter gente pra ver? Quando eu vi que meia hora antes do espetáculo começar já tinha uma galera esperando pra ver, eu fiquei impressionado. E aí, durante o espetáculo também, a receptividade do pessoal foi muito bacana, viu? Coisa que a gente não realmente não esperava ser tão caloroso assim. E Samuel, esse tipo de espetáculo que eu tava observando aqui, né? É um espetáculo numa praça aqui, gente. A praça aqui é até grande. E o espetáculo ele percorre a praça, a rua, né? Então, assim, né? Como que é feito para vocês preparar um espetáculo desse que vocês nem sabem como que vai ser a praça, o cenário? E aí a gente percebe que vocês têm que usar várias árvores. E como que é feito esse trabalho? Quanto tempo vocês se dedicaram para conseguir estar fazendo essa apresentação aqui pra gente hoje? É, a gente está no processo de ensaio, na verdade de criação e ensaio, né? Há mais de um ano e meio mais ou menos. E aí a gente, essa coisa do espaço, é realmente, cada lugar que a gente for vai ser um espaço diferente, uma praça vai ter um formato, outro outro. Essa aqui é maravilhosa, que tem esse círculo aqui com uma santa no centro, que cabia perfeitamente para uma cena. Tem esse corredor aqui que dá lá na igreja, né, na porta da igreja, que também era perfeito para outra cena do João Relojoeiro. E chegando no lugar, a gente molda mesmo dentro das possibilidades do espetáculo, né? Lá na UFO, a gente ensaia sempre ou num gramadão que tem lá em frente ao bloco do teatro, ou no estacionamento da TV Universitária. Então é sempre um quadradão, né? E aí a gente fica numa perspectiva bem limitada. A hora que a gente chegou aqui na praça e viu as possibilidades, a coisa se ampliou totalmente, né? Então aqui hoje a gente viu outro espetáculo do que aquele espetáculo que a gente estava ensaiando, por conta dessa apropriação do espaço. Que é uma coisa que a gente trabalha muito por conta da nossa pesquisa, que são os viewpoints, que são os pontos de vista. Que uma das coisas, uma das dos objetivos do trabalho com os viewpoints é realmente você poder se moldar aos lugares, poder, trabalhando nessa questão do espaço e do tempo, né, perceber as distâncias, por exemplo, que de um ponto a outro, se o espaço aumentar, eu vou precisar de um outro tempo para chegar nesse espaço, né, e tal. Então, durante a tarde tem que ter também meio que um ensaio, assim, então aqui vai ser feita essa cena, e pá, e como que vai ser? E igual você falou aí do espaço e o tempo que, né, no caso aqui vocês fazem várias caminhadas, então tudo isso vocês tiveram que passar a tarde inteira aqui planejando como que seria? É, o ideal é a gente realmente conseguir passar, assim, não um ensaio, né, no local, mas porque também é um local aberto, acaba que vai, a gente começa um ensaio para valer, a galera começa a parar, já começa o espetáculo, né? Mas o ideal é a gente pelo menos passar, se movimentando em cada local onde que vai ser e tal. Mas aqui hoje não foi possível. Por conta da correria, a gente saiu lá de Uberlândia. A gente ia sair lá de Uberlândia às 7 horas da manhã, estava previsto. O ônibus que a gente pediu para a UFO não apareceu. Aí a gente, de última hora, ligou pra um cara, fretou uma van, viemos, dividimos, uma parte da galera veio na van, outra parte veio no carro da Camila, que é uma das atrizes. Chegamos aqui, era umas 11 horas. E aí, sim, a gente ficou aqui o dia inteiro, né, até o horário do espetáculo, arrumando as coisas, né, que tem muito cenário, mas essa passagem a gente não conseguiu fazer. Mas só de estar no local, de observar e conversar, a gente já consegue ter essa ideia, né, e conseguir na hora, de forma improvisada, como foi hoje, se adaptar, né.